as tribulações, nós sabemos que fomos chamados. Conforto vem do Senhor, na nossa fé estamos firmados. Timóteo trouxe boas novas, de amor e de gratidão. Com corações renovados, vivemos em sua direção. Ó Senhor, aumenta em nós o amor que vem do teu coração. Em meio à aflição, somos teus, firmes em ti, nossa adoração. Oramos noite e dia para ver o teu rosto, em unidade e em santidade, nosso coração é o teu posto. Consolados na esperança, em ti encontramos a paz. Regozijamos com alegria, teu amor em nós sempre faz. Ó Senhor, aumenta em nós o amor que vem do teu coração. Em meio à aflição, nossa adoração.